Essa menina é só porque não me provou. É formada da aula ensina, só que hoje eu sou teu professor. Diz que é prendada, só relaxa. Quando acende, faz fumar. Desliga aí a sua radiola e escuta aqui o que é um som de verdade. Fiesta Terrorista. Vocês vão sentir a mais nova tecnologia do som automotivo. Fiesta Terrorista. E deixe o pau torar. Produções e mixagens. DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. Desliga aí a sua radiola e escuta aqui o que é um som de verdade. Fiesta Terrorista. Aí, mané, vai encarar o Fiesta Terrorista? Terrorista, aterrorizando a concorrência.

aí a sua radiola e escuta aqui o que é um som de verdade. Fiesta Terrorista. Terrorista. Encarar o Fiesta Terrorista? Fiesta Terrorista, aterrorizando a concorrência. Que venha a chuva! Pesada!

vai, toma, só dos pão, vai, toma. Vai, toma, só dos pão, vai, toma. Vai, toma, só dos pão. Tô possuído agora. Atenção, DJ Messi. É DJ Lohan, meu irmão. Fiesta terrorista. E deixe o pau torar. Vai, toma. Vai, toma, só dos pão, vai, toma. Vai, toma, só dos pão, vai, toma. Vai, toma, só dos pão. Tô possuído agora. Atenção, DJ Messi. Toma encaixa, vem me botando, botando encaixa. Ele vai botar pra botar, encaixa, tá muito bravo. Ele vai botar pra botar, fica enlouquecida. Depois dessa, você abra. Toma encaixa da minha botada, da botada, encaixa dele, bota pra botada, encaixa da muito brava, dele, bota pra botada, fica enlouquecida, depois dessa, você abra. Encaixa, encaixa nele, encaixa, encaixa nele, encaixa, encaixa nele. Fiesta terrorista, o terror está de volta. Você está curtindo o DJ. Quente, quente, quente, quente, quente, quente, quente, quente, quente, quente, quatro, quente, quente, quatro, quente, quente, quatro, quente, quente, quente, quatro, quente, quatro, quente, quatro, quente, quente, quente, quente, quatro, quente, quente, quatro, quente, quente, quente, quente, quente, vai, toma, vai, toma, só dos pão, vai, toma, vai, toma, só dos pão, vai, toma, vai, toma, só dos pão. Tô possuído agora. Atenção, DJ Messi. É DJ Lohan, meu irmão. Fiesta terrorista, aterrorizando a concorrência. DJ Lohan que tá tocando. Produções e mixagens. DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. Acha de marra, essa menina. É só porque não me jogou. Ela se mata, dá aula em cima. Só quando sou teu professor. Que só relaxa quando acende e faz massa. Eu tô sedento, ela sedenta. Então demorou, vamos ver quem aguenta. Vamos ver quem aguenta. Tento, tento, tento, tento me enganar. Não quer mais parar. Tu pago pra ver. Tô de você. Mané, vai encarar o Fiesta terrorista? Eu só queria que apagasse tudo. Eu gosto de suspense. Pra começar, vocês vão sentir a mais nova tecnologia do som automotivo. Fiesta terrorista. E deixe o pau torar. Sonic, aqui, aqui, o bagulho é doido. Desliga aí a sua radiola e escuta aqui o que é um som de verdade. Fiesta terrorista. Não abandona o piro da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pop. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pop. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pop. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, vibra bem a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Alô!